Super Controle. Let's rock. Está começando mais um Super Controle Podcast. Aqui quem vos fala é o Hylian. E para mim, nostalgia me lembrar da minha infância, gurizada. Eu estou aqui também com meus amigos de Barbosa, por favor, falem. Olha aí, quem é o dono do podcast agora? Que é isso? Meu Deus, chega chegando. O homem chegou e sentou na cadeira do meio já. Tá louco. O patrão vai te expulsar aí, se liga aí. O Diego tá de olho, hein? Nada. Só puxa saco. É, esse é o Hylian, então a gente já apresentou ele nos e-mails do último cast. Aqui é o Matheus Six, seu ex-host, ou não. Ou né? Não. E é, nostalgia não. Vem do francês, nostalgia. É do grego, estratégia. Nostalgia. Oh, e aqui é o Julie, e eu queria dizer que esse é o único podcast que compara videogame com Wolf Mother. Obrigado. Boa. Aqui boa. O Fuca, e nostalgia pra mim é Frajola mordendo cabos de controle de videogame. Então vocês já sabem, já viram ali em cima, esse cast é sobre a armadilha da nostalgia. It's a trap. Só pra deixar claro, esse é o podcast em que Datena teve que se intrometer para dar notícia pra vocês que deu problema. Então agora estamos de volta. É verdade. Esse foi aquele cast que era pra sair, não saiu, que deu pau. Isso. Estamos gravando de novo. Na verdade, não, porque eu não estava presente, então. Pode ser. É, isso aí. É que o Lanzone, né? Estourou o áudio e tal. Isso, explodiu o microfone. Explodiu. Coitado, não pôde vir hoje de novo. Então é um beijo. Sem esquecer, esse podcast é baseado naquele texto que o Diego fez, que vocês podem ver pelo link aí embaixo, A Armadilha da Nostalgia. Então a gente achou muito, muito interessantíssimo. É, não falaremos só sobre isso, vamos falar um parâmetro de nostalgia geral, assim. Isso. O que é, por que ela influencia hoje, o que ela faz hoje nos jogos, o que ela mexe com nós. E mais isso só depois da dança, dos e-mails do... Dos e-mails! Matheus! Ai, caraca, que isso? Que susto! Que bichinho, hein? Tudo certo? É, Matheus, e aí? Bom, mais uma semana, mais uma quinta-feira de Super Controle Podcast, tudo certo por aqui? Tudo certo. Matheus 2, por que você está aqui na leitura de e-mails, Matheus 2? Eu estou aqui porque o pessoal está precisando de mim na leitura de e-mails, não? Eu acho que é, também, mas assim, fora... Fale por você, hein, Diego, fale por você. Ah, não, mas... Na verdade, eu estou aqui para divulgar a minha coluna no Super Controle. Pensamos bem sobre isso e, poxa, a coluna tá aí na segunda e tem uma coluna na terça que é do Diego. Então, isso. Toda quinta a gente vai fazer isso, vai divulgar as colunas que, se vocês não visitam o site, vocês baixam o podcast pelo feed ou pelo iTunes e blá blá, vocês entrem no site e aqui vai ter a divulgação das colunas. Então, Matheus, fale aí sobre a Overkill de segunda-feira, o que rolou lá? Exatamente, segunda-feira a gente gravou, a gente lançou a Overkill falar sobre o papel do jogador nos jogos, né? A gente se inspirou naquela polêmica de Mass Effect 3, que a galera queria um final diferente, ficou irritada com o final, então a gente meio que discutiu o que, afinal de contas, era o poder desse jogador, até onde ia esse poder, sabe? A gente convidou o Diego do Phoenix Down, e o papo ficou bem interessante lá, cara. A gente fez até uma brincadeira depois, uma hora que eu caí lá, o Diego virou White Mage lá, cara. A gente fez uma brincadeira. Ficou bem legal. É um podcast, né? Então, pra quem ainda não sabe, tá, é um podcast que tem quase uma hora e tá muito divertido. É uma pauta mais Dash, né? Uma pauta mais... Uma pauta mais Dash. Falando em Dash... O que houve aí, né? Quem é o Dash, né, Matheus? Eu já ouvi falar. Já ouvi falar também. Pois é, né, cara? O Dash é um dos filhinhos do Nowloading, né, cara? O cast do Maginha e do Slash Rick, né? Onde eles meio que, pra não ter tanto trabalho com edição, etc., que eles não iam dar conta, eles montaram um cast só os dois mesmo, com um participante no máximo, assim, em que eles discutem algum assunto mais denso, assim, ou mesmo um jogo e tal, de uma forma, assim, menos, com uma edição mais simples, sabe, um bate-papo mesmo, entre poucas pessoas, assim. E, cara, eles me convidaram, acho que na quinta-feira, assim, pra gravar a sexta, assim, tipo, meio de sopetão, assim, e a gente gravou essa semana, sobre o que é um jogo. Cara, acho que não tem nenhuma questão mais complexa do que essa. E sai na segunda-feira lá, cara, confira no Jogabilidade, minha participação lá. Todo nervoso, todo fanboy, mas consegui participar. Todo fanboy. Cara, eu ouvi, ficou muito bom, defendeu muito bem os seus argumentos. E tá bacana, se você por acaso não conhece o Jogabilidade, que eu acho difícil, é só acessar o link que tá aqui embaixo no post, jogabilidade.de, podcast de games também, participação ilustre de Matheus Lima, pois um é. Dos nossos carbonários. Até ia falar, né, que ainda bem que eles não chamaram, tipo, eu, Frajola, o Lula. É, daí não, ia dar merda, né, ia ser só gritos e fanboys. Eu chamaram uma pessoa mais equilibrada, né? Mais equilibrada, tem embasamento muito maior, jogo, também acho. Mais jogos aí, RPGs, para falar sobre a opção das escolhas e tudo que é um jogo, inclusive o Dear Esther, que é uma merda, mas tudo bem. Olha, eu já ia falar que é uma merda, lá, se eu falasse que é uma merda. Pode falar lá no cast que é ruim mesmo, que o Dear Esther não engoliu, cara. Aí, se querem saber mais sobre isso, visitem. Mas é que tá, né? Vocês viram só. Eu falei, é uma merda. Ele falou que é ruim. Veja a diferença de argumentos. É, então, sim. Que é o cara, né? O cara que foi pro Dash. Nós não queremos isso também. Exatamente. Inclusive, tem que chamar o Andrezão, né? Pra vir pra cá de novo. E o Rick. Mas então tá. Diego, o que houve na terça-feira no site aí também? O Checkpoint falando sobre a bola da vez, que foi a Capcom e suas edições especiais infinitas. Então, basicamente, a coluna discute isso. Ela foi publicada na terça mesmo. Teve quase 20 comentários. Lá, o pessoal debatendo bastante, falando o que acha, se concorda com essas edições, se não concorda, tá bem bacana. Então confiram lá, Checkpoint edição Ultra Gold Edition, e dê sua opinião também. Tá legal, tá bem bacana mesmo. Mas então, esses são os recados, né? Então, e vamos à leitura de e-mails agora, pra não ficar gigantesco, né? E-mails exatamente. Referentes ao cast de músicas. Hã? Isso. Muito comentário aí, Matheus. Tu viu? Cara, ó, primeira coisa aí, muitos comentários aí, e eu gostei muito. Porque o pessoal comentou e colocou as músicas, né? Colocou o YouTube aí das musiquinhas, os momentos, as músicas legais e tal. Até fui lá e comentei bastante também com o povo, então, muito obrigado. Eu não vou falar o nome de todo mundo, né? Porque é muita gente aí, mas, cara, muito legal, assim, lembrar de músicas do Master, do Mega, músicas antigas, músicas novas aí, temas bacanas, tipo do Red Dead Redemption, daí que eu esqueci completamente, né? Devia ter, devia ter falado. É sem comparação. Eu até comentei no domingo, tuitei lá, o nível dos comentários é altíssimo. O próprio Margin comentou, Alex F, o Léo Borelli, o GC Love também. O pessoal comentava, não dizendo que gostou somente, botando o link do vídeo com a música, dizendo de onde é. Então, assim, muito bacana a participação de todos e fiquei orgulhoso do resultado. Pois é, cara. O pessoal que tinha sumido aí voltou também. O Grandmaster Neo, né, que tinha sumido aí. Mas é bom saber que o pessoal tá aí, né? Até o Blade aí apareceu de novo. Cara, muita gente aí. E olha só, o último comentário é de Zula, a menina azul. Então. olha ali. E rendeu, hein? 7 replies na Zula. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Então, valeu mesmo. Feedback de vocês. E temos dois e-mails aí para ler dessa vez aí selecionados. E um e-mail muito interessante que eu vou mandar o Matheus Lima ler ele. O Matheus Lima tá aí, então vai trabalhar, né? Com certeza. Aquele caraca, e-mail. Olha, esse e-mail. Cara, genial. Assim, esse merece ser lido na íntegra, praticamente. Exato. Porque é uma história bem interessante. Matheus Lima, então, por favor. Olá, chapas. Por razões explicadas mais adiante, me identifiquem apenas por Ossur. Trabalho como agente penitenciário no estado de São Paulo. Em meu emprego, aparelhos eletrônicos não são recomendados. Iria dizer proibidos, mas podem fazer. Opa! Mas muitos fazem vista grossa. Principalmente no meu caso, em que trabalho à noite, temos que passar a noite inteira acordados em um rádio. MP3 sempre ajuda. Acordados a um rádio? Um rádio, acho. Enfim. Se complicou um pouco aqui. Bom, foi numa dessa que conheci o podcast. Na época, Dreamcast. Nossa, você é das antigas. Pois eu tinha um MP3 em que me ajudava a ficar acordado à noite após ouvir diversos outros podcasts. Acabei aqui encontrando o de vocês. Há muito tempo que eu não jogava videogames. Tinha um Mega e um Master System, isso há 15 anos atrás. Hoje tenho 30. E graças a vocês, acabei me interessando por games novamente. Era uma paixão adormecida. Olha que bonito, cara. E acabei por comprar o Nintendo DS e depois adquiri também um PSP. Cara, dos portáteis. Os meus gêneros preferidos são os RPGs, embora também curta esportes e já virei mais de uma vez o Zelda, God of War e os Final Fantasies. Quando eu fui comprar o PSP, perguntei quanto tempo a bateria aguentava. O cara perguntou se eu iria jogar muito. Ao que eu respondi, umas 10 horas por dia. Ele fez a cara mais engraçada que eu já vi. Imagina um cara de 30 anos respondendo pro cara. Enfim, Agradeço a vocês por me proporcionarem voltar ao mundo dos games novamente. Estou rumo ao PS Vita. Caraca, imagina? Só tem consoles portáteis. O massa é jogar Metal Gear no meio de um pátio com mais de 2 mil presos trancados. É muito bom essa fala. Nem que é muito bom. Eu sempre vejo um acordado assustado com os barulhos de tiro. Imagina, você tá preso lá. Aí tem um agente penitenciário dando tiro no jogo do Metal Gear, sei lá, velho. Muito bom, cara. Olha aqui, ó. Ele tá sendo enérgico aqui. É bom que vagabundo fique esperto no caso de tentativo de fuga. Eu já tô treinado. Passo do tiro virtual para o real. É, a situação já aconteceu. Caraca, entre os meus equipamentos de trabalho está incluso um calibre 12 que fica do meu lado. Situação tensa. Mas eu gosto, olha aí. Olha aí, que massa, velho. Parabéns, velho. Ele é o melhor do que faz, né? O podcast. E é isso aí, né? Ele pede pra gente não identificar ele. Obviamente não vamos identificar, mas que história interessante, né? O cara tá lá, fica trancado na madrugada com os presos. Enquanto isso, joga Metal Gear. Pode um negócio desse? É, muito bom, cara. Adorei essa história, sério. Oh, valeu mesmo por escutar o nosso podcast aí. Até o assunto de hoje, que é nostalgia, talvez tu vá gostar. E o próximo, então, muito doido. Então vai ser legal, vai ser muito interessante. Então, cara, valeu pelo seu e-mail aí. Apareça nos comentários também. Muito obrigado mesmo. Então é isso aí. E o segundo e-mail aqui do nosso já amigo conhecido, que eu vou mandar o Diego ler, porque o Diego tá aqui pra trabalhar também. Ó, oh, patrão, não me xinga aí, patrão. Que é do nosso ouvinte aí, de longa data também. Ah, Rafael Taira, esse eu conheço. Então vamos lá, o e-mail aqui é do Rafael Taira, e ele diz: e aí, chapas, aqui é o Rafael Taira, e um e-mail rápido, de mais ou menos 10 linhas. Então foi esse. Matemática não é o forte do nosso amigo. Porra, Rafael Taira. Vamos lá, meus momentos marcantes de trilha sonora, não sei se tenho muitos, mas nos jogos de animes. Ai, começou mal já. As músicas sempre achava muito marcantes, desde as cutscenes até as cenas finais. Venho aqui confessar que nunca joguei Final Fantasy. Não tá perdendo muita coisa, mas já vi muito gameplay. Sou tão noob que a franquia FF, que às vezes confundo o Sephiroth com o Dante desde My God. Nossa, cara, tá foda. E eu digo mais, eu ainda acho que são as mesmas pessoas. E às vezes acho que o Final Fantasy tem só 12 personagens principais, mas meus amigos vivem dizendo que tem muito mais. Confesso que já tive muitos problemas de jogos de terror, principalmente, e de Silent Hill, que apesar que parei no 3. Aí a pontuação. Ó, pessoal, assim, muito obrigado pelos e-mails, mas vamos fazer um combinado aqui. A gente não pede pra vocês mandarem nome, de onde é. Faz o seguinte: dá um Ctrl C no texto, Ctrl V, joga no Word e aperta F7. Vai passar um corretor ortográfico. Aí depois vocês mandam um e-mail pra gente. Sem presunção, sem arrogância. Só uma dica. Dicas do patrão, hein? É, não, assim. Ninguém vai mandar e-mail agora, cara. Agora. Porra. Não. Por favor, vamos ser humildes. Dentre as trilhas sonoras, sempre gostava de muitas, mas no geral, mais geralmente os preferidos são os jogos de plataforma, pouco citado no cast. E aí sugere dois temas que estão aqui na nossa gaveta de temas. Um deles, quem sabe, pode ser usado nas próximas semanas. E é isso aí. Aí conclui, um abraço e tal. Então é isso aí, Rafael Taira. Obrigadão. Até ele fala aí que as trilhas sonoras, aí ele falou que ele prefere esses jogos de plataforma, pouco citados no cast, de corrida. É porque, na real, primeiro que era mais... eram momentos musicais, tipo, o momento com a música, né? Então, isso. Não sei se tem muito a ver, talvez. Mas nesse Nostalgia a gente até fala bastante da música aí nos jogos 2D e tal, porque que elas ficaram tão marcadas e tal, coisas na nossa opinião, né? Então, por favor. E é isso, né? Então, esse cast aí, era até bacana chamar o Matheus pra ter participado, e o Diego, que fez a pauta do cast, né? Pois é. Mas, infelizmente, aí não deu certo nas linhas do tempo, a gente tava meio atarefado, mas ficou muito legal, então. Tá um bate-papo aí, tá interessante, então. Põe aí, e como sempre aí, comentem, vão para o site, né, e comentem e tudo mais, e visitem as colunas aí que os guris já fizeram propaganda. Isso aí, então, pessoal, aqui então, de sempre, uma ótima audição para vocês, um abraço aí pro @pandaamadei, Marcos Alves, o Rafael Padilha, o pessoal aí de sempre que olha e meia aparece, some e aparece de novo, obrigado pelo retorno de vocês e... Todo mundo, só uma coisa, esse Panda Amadei, olha a historinha, cara. Isso aí. Eu acho que eu adicionei esse cara no Facebook pensando que era o Panda, o Rafael Panda, milhão de 8 bits, tá ligado? E eu falei, não era, saca? Caraca, o que eu fiz, velho? O nome do cara é Rafael também e é Panda, né? Quando você faz pandas, existem no mundo, né? Pô, mas e aí, você vai bloquear aí por causa disso? Não, mas faz tempo isso aí. Eu acho, atenção, Amadei, se você conheceu aí o Cass por causa disso, por favor, me fale, porque eu ficarei muito feliz. Porque eu acho que tipo, eu adicionei o Rafael Panda pensando que era o Panda do Vilão de 8 Bits. E no fim não era. Era esse Rafael Amadei. Caraca, o que eu fui fazer? Mas aí vale tudo, então. cara. Independente do Panda, independente do Rafael, vai. Isso aí. Então, ele tá aí no site comentando, né? Então foi muito bom, então. Não importa, hein? Valeu mesmo. O outro lá do 8-bit, você aí comenta? Não comenta. Então, valeu. Esse aí, o Amadei, é o mais importante. Então tá, gente. Valeu aí. Um abraço pra todo mundo e até. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço pros agentes penitenciários. Ah, é. Voltando à leitura de e-mails, aliás, a dança dos e-mails, né? Ficamos aqui girando muito tempo. Vai que a gente inventou a dança dos e-mails. Ah, meu, porque nós temos passos ótimos, né? É. Meu Deus. Nós temos... coisa, tipo, dança, como dança dos e-mails? As pessoas leem dançando. É praticamente um balão. Cara, é emoção assim, né? Tem que ser rápido. Aqui o João de Taubaté, ele disse, fica dançando, assim, tipo as mulheres que ficavam em cima das taças de champanhe no Salvadão Sertanejo. Ah, olha só, hein? Ah, isso era muito ruim, cara. Que treco ruim, velho. Só via as mulheres, tá ligado? Ótimo, achava ótimo. Eu também. Pois é, tu falou de Taubaté, temos uma carta aqui que não lemos da mãe de Eric pedindo se ele está se comportando bem. Sim, mãe Sim, de está. Eric, ele está se comportando muito bem. É isso aí, tá de boa aqui. Na moral. Então, nostalgia, né? Comentar uma coisa logo de cara aqui, já que tem o Hillion e só... Hillion, quantos anos tem, Hillion? Uns 20... Eu tenho 24, cara, infelizmente. Já tá velho. Não, então tu tá velho. Tá velho. Tô velho. E ainda consegue ser mais novo. Certo. Mais novo, exato. Tá bom, então. E eu acho que tu também cresceu com Master, NES e Atari, ou não? Sim, já Super começou... Nintendo, cara. Ah, pera. Não, Super Nintendo eu li com pera já. É. Segurinho com... departamento. Segurinho. Master System não é, então. Peraí, tu começou com Atari, Dactari, né? Eu comecei, sinceramente, jogando no computador, aqueles joguinhos, assim, bem tosco. Mas como computador? Cara, é muito... Mas computador. Não. Burguesia total, esse aí estuda certo no... Como é que é? No Anchieta. Eu jogava no CCE que o meu avô ganhou num bingo em 89, um negócio assim, sabe? Olha só. O CCE que era uma das versões do Atari, né? CCE. Tamo junto. Eu tinha um CCE também. Eu comecei com o Super Nintendo mesmo, 6 anos de idade, jogando meu Super Nintendo lá. Pois é. Então, nós aqui jogávamos muito Atari, né? Na família, né? Fuca já de Famon. Eu jogava Master no meu primo e jogava Nintendinho, Dynavision na casa dos amigos. Jogos simples. Ali que, né, começou. Jogos muito simples, mas simples. Muito amados por causa da nostalgia. Mas, bem, tipo, vamos pegar um jogo velho aí. Eu só queria explicar alguma coisa que eu fui jogar esses dias e achei uma merda foda. Que na época eu achava sensacional. Assim, meu Deus, que jogo. Meu Deus, que era Green Dog. Conhece Green Dog? Meu Deus, já era ruim na época. Joguei e achei muito ruim. Eu não lembro o jogo aí. Esse. Eu lembro, ah, sim, The Mega. Ah, o jogo de Mega, do surfista. Ah, sim, tá, o carinha logo, sim. Você, bah, esse jogo deve ser transado. Transado? Eu prefiro o Califórnia aqui. Muito bom. Aí fui jogar, meu Deus, e na época ainda... Mas aí que tá, esse é um jogo ruim. Vamos pegar um jogo bom, assim, sei lá. Golden Axe. Golden Axe, é. Não, Outred Beast. Outred Beast. Ah, peraí. Na época... É, ó, sensacional. Na época, alugava pra Master System e achava demais. Não, o cara diz, meu Deus, vou jogar Altered Beast. O cara é transformista. Que bicho vou virar, Julie? Primeiro vou ficar musculoso, depois vou arrancar a minha sunga e vou virar um bicho. Um bicho. Meu, o cara vira bicho no jogo. É demais, hein? E a abertura, né, cara? Que é um frame ele normal, pessoa, e depois um frame ele... Tá ligado? Tô ligado. Tinha CG, né? Vou falar a verdade. Tinha CG. Ô, louco. E aí depois tu pega, tu enfrenta monstros da mitologia. Meu Deus, não tem como dar errado. Não tem. E aí tu jogava na época, meu Deus, todo mundo fala, porque Altered Beast sim que era jogo. Tá era louco. Mais alugado da Harpia Video, cara. Da Harpia não, da Clip Video. Clip Video. E aí agora tu pega, Vou jogar o Altered Beast. Pois é, sim. É, daí chegou na PSN Plus aí, eu fica, compramos em conjunto. Com beijo. Somos um casal da PSN. Claro, casal. E aí, que amor. Jogo de merda, sabe? Não... Verdade, jogo de merda. Tá, a gente tá velho, a gente já jogou muita coisa diferente, mas ele não traz nostalgia de jogo nenhum. Nenhum, cara. É só broxante, sabe? É só... A jogabilidade dele é duríssima, tu não consegue fazer nada, é impossível não morrer naquele jogo. E a história do jogo, tipo, eu realmente não tinha lembrança de qual que era o tema do jogo. Aí o tema do jogo vem um velho e diz, salve a minha filha, e o cara sai de acho que ele tá uma estátua no início, né? Ou ele sai da terra, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Salve a minha filha. Aí o cara sai e começa o jogo. Rise for your grave. Rise for your grave. Que ele é um summon, né, cara? O cara summonou ele e isso, mandou isso. Aí tu tenta jogar. Aí cada fase tu vira um bicho soco, diferente, né? Chute pra baixo. Chute pra baixo. É um chute e sai uma fumaça. Meu Deus, que tosco. É a fumaça do chão, é a poeira. O jogo é muito ruim. É um jogo... Que eu achava, pelo menos, sensacional e... Não, mas olha só, me diz uma coisa. Mas aí tem... Não, mas pera, agora eu vou pegar o outro lado. Então fala um jogo bom, porra. Vamos pegar o outro lado da moeda. Vamos pegar sobre Yoshi Island, né? Sim. Que é um jogo que todo mundo aqui concorda que é bom. William, por favor, não seja expulso do podcast. É bom? sim, é bom. É bom e colorido. E hoje em dia... É meio gay, mas bom. Colorful. É bom ainda hoje. Tu joga o jogo, tu diz bom e doi. Tá certo que é um jogo mais, assim, é de Super NES. Feliz. É um pouco melhor. Claro. Mas é um jogo antigo que, além de remeter uma época boa, ele é um jogo que ele é simples, tá? Ele é só pular e pegar a linguinha lá, o ovinho. Sim. Ele é simples, a mecânica dele é dois pra frente e pulo. Isso. Mas é ótimo, é um jogo ótimo. Eu lembro quando eu peguei o Game Boy Advance do Julie e levei na praia, terminei com muito amor. Sim. É ótimo. As músicas, as fases, os chefões, é tudo muito original, tudo. Muito bom, tu joga. Quem não jogou se impressionaria com certeza ainda hoje. Se impressiona, né? É bonito. Sim, por mais da limitação e tal, mesmo assim, você impressiona. E daí eu peço pra vocês aí, né? Agora que temos dois contrapontos, e acho que todo mundo concordou com os dois. Tem muito jogo que traz nostalgia, mas o jogo é uma merda. Isso. A exemplo... Todo mundo deve ter um exemplo aqui de um jogo merda. Os Guilty Pleasure. O caso de Guilty Pleasure é a prova viva de que jogos merdas ainda são bons no nosso coração. No nosso coração. Biofreaks, né? E aí chegando nesse tema, é o que eu pergunto. Você acha que a nostalgia atrapalha ou ajuda neste momento ao jogo? Frisando ainda mais com Six, o Mestre das Ruas, Streetwise. Bom jogo, hein? Em listas de nostalgia, Altered Beast e Yoshi's Island estão no mesmo patamar, né? Então já vamos pôr esta questão em voga. Eu penso assim, cara, eu tava pensando sobre esse cast e eu vi assim, o que faz eu ter nostalgia? Algo não é que me marcou na minha infância, geralmente. Então, um jogo que me marcou na minha infância. Nostalgia, dicionário. Sensação de saudades de um tempo vivido, frequentemente idealizado e irreal. Estado melancólico causado pela falta de algo. Olha então, só, gente, profundo. Profundo, né? Ah, é totalmente pessoal, né, cara? É uma coisa pessoal. Eu acho que existe a nostalgia pessoal e a nostalgia... Geral. Assim. Mas a nostalgia pessoal, eu acho que atrapalha algumas coisas. Por exemplo... O irmão do Frajola. Grande é o melhor jogo do universo. Não é o melhor jogo do universo. Joga aí jogos hoje que são muito melhores, mais superiores. Ok, grande. É, mas tem, não, mas, assim, tem o pessoal que vive no passado, sabe? Exato. O melhor jogo pra mim é aquele lá que eu joguei no Super Nintendo. Mas é que esse pessoal, eu acho que eles gostavam mais de videogame na época que eles eram crianças. E aí agora eles não gostam tanto, assim. Pra eles não... Se eles forem jogar, talvez, hoje, um Red Dead Redemption, ele não se emocione tanto, sabe? Pode ser. A gente se emocionou. Eu acho que essa é a diferença. Tempo, né? Mas nem tantos, porque eu conheci um cara na VGL. Opa. Cara, ele me disse o seguinte, ele foi pra VGL, até falei na outra vez que a gente gravou, sim. O que ele queria na VGL, William, era ouvir músicas antigas. Era ouvir o Sonic, ouvir o Mario, ouvir o tema do, sei lá, que jogo, do, né? Do Zelda. Castlevania, do Zelda, Sim, mas essas músicas, cara, elas se repetiam muito, velho. Muito, né? Cara, a gente, assim, às vezes acaba ouvindo. A gente vai chegar nesse tópico de músicas, mas só pra falar uma coisa. Tocou o tema de Mass Effect, ele odiou o tema de Mass Effect. Tocou o tema de StarCraft 2, ele odiou porque ele queria coisa mais velha. E na VGL em Porto Alegre não rolou Sonic. É uma coisa que todo mundo ficou de cara, sabe? E não rolou, mas tipo, rolou StarCraft 2, que é um jogo que eu não jogo, mas eu achei a música sensacional, sabe? Só que ele ficou puto da cara, porque o que ele quer ele joga jogos hoje, sabe? Ele joga muitas coisas novas. Ele tem Play 3, ele tem o Xbox, só que ele prefere coisas velhas. Pra ele, a melhor coisa do mundo é jogos antigos. É melhor jogar Sonic no Master. O que eu acho um erro, sabe? Eu acho muito errado isso, sabe? Na minha concepção, não funciona isso. Desculpa. Como assim funciona? Jogar jogo antigo? Não, achar melhor o jogo antigo, porque não é bom o jogo antigo. Já foi, cara. Eu concordo contigo. Mas eu acho que é uma questão também assim, Six. Quando a gente é criança, a gente não tem muita questão de crítica. A gente não sabe, de criticar as coisas. Ah, ou é bom, ah, é ruim, deu. Não tem muita coisa, sabe? É bem simples mesmo. E aí a gente vê lá um jogo, sei lá, vamos botar Super Mario World. Porra, eu acho o Super Mario World um jogo fantástico, cara. Só que assim, eu não tenho como comparar ele com o Mario Galaxy. Sério, é ridículo fazer isso. Porque são tempos diferentes. Claro. São tecnologias diferentes. Tecnologias diferentes. E acima de tudo, eu tenho uma cabeça muito diferente daquela que eu tinha uns tempos atrás. Mas até duas coisas. É diferente o jogo, mas é o Mario, tá? Beleza. Sim. Mas uma coisa que eu quero falar é, tipo, não é comparação de melhor ou pior. Mas admite que o jogo Mario Galaxy é um jogo ótimo. O cara não fala isso. Fala, é um jogo a fuder. Ah, mas o jogo é bom, mas não me traz aquela coisa que me trazia uma vez. Um exemplo clássico. Exemplo clássico, assim, o Sonic Colors, que eu sempre puxo muito saco, né? É um jogo ótimo, um baita jogo. É verdade. E feito hoje em dia com música, jogo lindo, bonito, música linda, tudo. Mas, tá, eu também acho, eu me divirto muito mais e curto muito mais o Sonic 2, Sonic 3, mas, por exemplo. O Sonic tem um lado especial, até coloquei na pauta. Porque o Sonic, a mecânica do Sonic 3D não funciona muito bem. Sim. É bom, mas a mecânica do Sonic Generations é muito bom. Sim, mas mesmo assim, botando de lado isso aí, da mecânica. Mesmo assim, cara, pra mim, tá entre os melhores Sonic que eu já joguei. Tá junto com os outros, mas o pessoal não consegue admitir, que nem o Six fala assim, meu Deus, não tem como o Sonic Colors ser melhor que o 3. Mas é outro jogo, que nem o Mario Galaxy e o Mario World. Sabe? O pessoal não admite consigo que o jogo entender. É bom. Eles não falam que é melhor, eles não falam que é bom só. Eles não vão jogar isso aqui porque é muito novo. Aí, estávamos falando da questão das músicas, né? Que também temos que entrar, não, é claro. Mas até antes de entrar na questão das músicas que o Yuri comentou, da relação de quando tu é criança, tu não exige tanto e tal. Eu já vou dar um exemplo diferente, porque nós estamos usando os nossos exemplos. Eu vou dar o exemplo do meu pai, que o meu pai começou a jogar videogame quando eu era pequeno e chegou o Atari lá em casa. Meu pai já tinha uns 38, 39, quase 40 anos e começou a jogar videogame ali. Sim. Hoje ele tem 56, 57 e tá jogando jogos no Play 3. E pra ele, tudo foi bom. Exato. Saca? Então, tipo, pra nós, assim, ele, ó, teve a época do Sonic, ele jogou muito. E aí, tipo, hoje tá pedindo o Sonic, ele, bah, o Sonic era legal e tal, mas, tipo, hoje ele não vai parar pra jogar, porque tem coisas, a evolução seguiu, saca? Tem coisas muito mais emocionantes pra jogar hoje. Exato. Tipo, ele, que não acha. É, tem gente que não acha. Tipo, ele. Eu tava jogando o Sonic 3 no Wii esses dias pra brincar e tal, tava, tipo. Quero jogar só pra brincar. Pra lembrar, nostalgia. Isso. Vamos relembrar. É. E aí ele viu, ele, bah, o Sonic, bah, quanto tempo, que legal, era um joguinho legal e tal, isso aqui. Mas ele não vai parar hoje pra jogar. Sim, sim. Mas sabe? Aí a gente difere um pouco, porque tem as pessoas que param no tempo, tudo bem, não quer mais jogar videogame, tipo, não, um jogo. Tudo bem. Sim, beleza, tudo bem, é uma tudo escolha, bem. Saca? O cara não tá mais na vibe, fica aí, beleza. Mas tem o pessoal que ainda joga e não consegue. E não consegue assimilar que as coisas hoje são bem feitas, são boas, tem outro hype e tal. É, mas aí o Rino até concorda isso de crianças que não tem muita visão das coisas. Eu acho que tem sim, cara, porque é até um pouco chato falar isso, mas tipo, meu primo que tem 8 anos foi lá em casa ontem, e aí tem o Shank 2 de graça agora na... É, eu sei, eu vi que tu baixou. Eu tava jogando, saca? Daí ele falou, meu Deus, que jogo tri... Eu vou jogar sangue, violência e é em desenho. Mas ele falou assim pra mim, mas isso aí não tem graça. Olha os desenhos, é muito infantil isso aí. Tá, mas olha só, mas o Six, peraí. Ele falou, ele não, tem mas... uma concepção ele é uma criança, também sabe? De jogos com gráficos. Exato. Mega porque incríveis, falou, tá ligado? É isso. A gente, nessa época, a gente não tinha isso, cara. Isso, mas aí que tá o chato da coisa. Porque ele falou assim... Coloca o jogo lá do cara do capuz assassino. Aquele jogo é muito tri, não sei o que. É, Assassin's Creed. Tipo, coloca isso aí, que esse aí é legal de assistir tu jogar. Ou Skyrim, que tem dragão, não sei o que. Uh-huh. Isso que é bonito. Esse jogo de criança, nem eu jogo mais essas. Mas que idade que ele tem? Ele tem 9 anos. É, mas então pra ele, justamente... Então, tipo... Pra ele, o que importa... O início do Play 3, assim, tipo... O primeiro jogo do Play 3, aí, tipo... Metal Gear, que saiu cedo, pra ele isso aí é jogo, videogame, pra ele é isso aí. É isso aí. Sim. Se ele ver é qualquer coisa abaixo disso, ele vai achar ruim. Não, óbvio. Por exemplo, a questão Yoshi's Island não funcionaria com ele. Não, com certeza não. Que jogo de bebê ele acha. É. Apesar dele jogar, virar, ele... não, mano. Já tem outra questão. Mas ali, cara, eu acho que dá nostalgia, assim, isso de ver que o jogo não era bom, acho que envolve muita coisa, cara. Que, pra mim, o que eu acho que define, que o Frajola concorda comigo, que a gente sempre dizia nos casos antigos que era do capricho. O que acontecia? Depois eu percebi mais ou menos o que acontecia. Vamos lidar, o meu exemplo clássico, Fuca, se prepara, o exemplo clássico do Julie com a música. É isso aí. É, o Julie sempre, né? Videogame e música, duas música. Artes. É. Mas assim, ó, por exemplo, o pessoal diz que as bandas dos anos 70 eram muito melhores do que hoje em dia. O Fuca fala isso. Não, quase todo mundo diz isso. Mate. Aqui, mate. Tá, todo mundo quente, sim. Como vocês. Tá, é. Mas a música não tem a ver, porque a música é música desde que sempre foi, não teve uma... Claro, teve milhões de não, instrumentos pera. Novos, estilos. Seguinte, mas daí o rock progressivo era uma coisa instrumentalizada, era muito... Não é essa a questão. Não, mas pera aí, hoje em dia tem não, música não é essa questão. Boa também, mas isso. Não consegue assimilar que é bom, porque prefiro outras coisas. Não, mas não é essa a questão que eu ia entrar. Tá, a questão então, era a seguinte assim, anos 70, tá? Então, anos 60, meu Deus, tinha gravadores, tipo, pra tu ser foda, pra tu ser uma banda foda, tinha que ser muito foda. Ou não tinha produtor te preparando, 5 mil pessoas gravando teu CD, 12 pessoas, tipo, Avril Lavigne da vida e outras pessoas que, tipo, são produtores que fazem as músicas, assim, pessoas da vida ali, essas... Demi Lovato, sei lá, é tudo os produtores que fazem e vendem as músicas pra elas. Esses artistas aí chegam só pra cantar, eles não isso. fazem nada, sabe? Então, na época, assim, eram 4, 5 piadas de merda, mais ou menos um empresário que queria ganhar dinheiro ali, e aí os caras iam conseguindo, iam tocando na rádio, porque, tipo, a rádio tocava música boa, porque precisava tocar música boa pras pessoas ouvirem a rádio. Não, eles não recebiam dinheiro pra tocar rádio. Então, a banda que era foda nessa época era porque merecia, por isso que nós temos um time tão seleto de bandas boas, digamos, nos anos 60, 70. Tu escuta, sabe? Tu pega as clássicas dos anos 70, é difícil tu achar uma coisa muito ruim, sabe? Meu, isso aqui não sei como é que fez sucesso. É verdade, coisa que já aconteceu nos anos 80. Tu escuta uma coisa dos anos 80, meu Deus, como é que isso tocou? Domo arigato, Mr. Robato. Como assim, né? Domo arigato, Mr. Robato. Tipo, como assim? É então que já vão vir uma indústria. Videogame também é assim. Porra, o cara vai lá fazer o lustre do destino 5. A equipe conta com 60 pessoas, sendo dessas 60, 30 só no design gráfico, não sei o que, as outras jogabilidades. Tu tem uma equipe, aí já tem um patrocínio, a produtora do jogo já tem 30 bilhões pra gastar no jogo, saca? Tipo o Shenmue da vida, assim. E, então é muita gente envolvida no troço. Pega o Gran Turismo 5. Aí tem isso, Gran Turismo 5. Aí tem todo o marketing, tem toda a marca, os caras, tem tudo ao redor pra fazer dar certo, pra... entre aspas, fazer tu engolir o troço. Como acontece com a música. Aí, vocês lembram? Olha o exemplo que vou usar. Olha o exemplo. Meu Deus, vocês vão... Se segurem, rapazes. Vale. Tribalistas. Você lembra do Tribalistas? Tribalistas, antes de sair o CD do Tribalistas, tinha um especial na Globo, Tribalistas. Então era, meu Deus, eram os caras do Tribalistas. Tocava na rádio, não tinha nem o CD ainda. Especial na Globo do Tribalistas. Então, aquilo ficou passando, ficou fazendo a gente engolir. Isso é um jeito que hoje em dia as empresas fazem. Claro, jogos a gente não vai engolir. A minha mãe fazer engolir jogos, claro que não. Mas mesmo assim, eles têm muito mais. Então, essa questão da nostalgia do capricho, que eu e o Frajola falamos, é que naquela época, para um jogo se destacar entre os 1000 jogos que existiam no Super Nintendo, ele tinha que ser muito bom, sabe? Para ter em qualquer lugar para vender. Porque tem essa questão, né? Sim. Que a pessoa não ia comprar um jogo na loja, Bubsy e sei lá o quê. Não, mas é claro, essa é uma questão mercadológica, né? Porque isso. Que envolvia... Assim como as bandas que tu falou, né? Até a explicação de hoje que não tem tanta... Não tem novos jogos aí, novas franquias. Tem agora, saiu Mass Effect e... Isso. Olha quanto jogo 3 saiu. Isso, ano, sim, isso. 3, e aí no passado God of War 13, daí no outro agora Max Payne 13, claro, 13. Por quê? Isso aí até o... 6. É. 6, acabou no 13 aquele jogo, cara. Pô, até chega. Até o nosso amigo Matheus Lima aí, o nosso... gurizinho, mandou um link interessante, uma reportagem com um cara da Ubisoft Montreal, que tem parceria com a Square Enix, os caras que fizeram Deus Ex, o Super Evolution aí, sim. Que ele fala que, resumidamente assim, que o lance hoje em dia é investir no que já existe. Sim, né? Que é muito mais fácil dar certo do que já existe. Porque já tem um marketing antigo. Claro, sabe? Eu vi uma crítica de cinema sobre isso, eu não sei quem escreveu. O cinema também segue pela mesma onda, sabe? É a mesma linha, que tem muita continuação e agora é só remake. É. E o videogame também, né? O que tem de remake em HD aí... Cara, porra, cara. Se vocês observarem o cinema é remake de ou filmes que já fizeram sucesso, de séries que já fizeram sucesso, coisas antigas. Super-herói agora, super-herói, né? Roubando os quadrinhos. Buscando é, quadrinhos. Heróis agora é o marco, né, cara? É, tanto que tá o maior disso é os Vingadores aí, né? Isso. Porra. E de buscando, e também buscando livros que fazem um certo sucesso com o pessoal. Então, tipo assim, o Hunger Games aí. É isso aí. Saiu o livro aí, fez um certo sucesso com um determinado público, já mete filme em cima. Morreu alguém? Mete filme em cima. É, mas é isso aí, saca? Tipo, mas essa que, isso não tinha como fazer uma vez. Meu Deus, imagina morrer um cara lá nos anos 70. Como é que o cara ia fazer um filme dele só 3 anos depois, né? Porque ficava sabendo que o cara morria 1 ano depois. Quase. Então, esse fator nostalgia, a gente pode até puxar pra esse lado, então, que antigamente os jogos eram mais únicos. Isso, né? Isso. Não tinha tanta coisa. Ele tinha que realmente... Isso. Era amor, era mais amor. Ele tinha que realmente ter um... Ser diferente, ele tinha que realmente ter um quê a mais pra poder se destacar no meio de tantos outros. Isso. Claro, isso acontece hoje em dia, com certeza, muito. Sim, claro. Tipo, God of War. Por favor, não estamos falando que não acontece. Não. Falando que acontece. É, não, é, até porque a gente tem que ver que é o seguinte, pessoal, tem franquias novas que vieram nessa geração que são boas, Uncharted. Com certeza, Mas é que tá, olha aí, ó. Respeito. Claro, eu sei que são ideias já reutilizadas, mas eles são muito bons, cara. Eles conseguiram, vamos dizer assim, saber filtrar as ideias antigas e usar numa coisa boa. Acho que tem isso aí. Com certeza. Olha, respeito muito a Naughty Dog por fazer um novo jogo ali, o Last of Us. Verdade. E não continuar Uncharted. Corajosos. Corajosos, porque eu já hoje sei... em dia eu pensei, não, vamos continuar. Não vão, vamos fazer um novo. Eu tenho quase certeza pra vocês que a Naughty Dog não queria fazer aquele Uncharted pro PS Vita. Só que a Sony implorou eles, porque é uma coisa que tá consagrada no PlayStation 3 pra ajudar a vender o console. É, faz sentido. Porque talvez sim. Sim, porque o jogo tu vai ler, eu não joguei ele ainda, mas tu vai ler sobre o jogo e tal, é uma história muito whatever, mas tá lá, Uncharted. Pronto. É, concordo contigo. Saca. É bem isso mesmo que eu vi. Né? É, a história é bem... Mas whatever, assim, ah, no passado, lá, uma aventurinha dele, sessão da tarde, tipo, sabe? Não que isso não aconteceu uma vez. Não que isso não aconteceu uma vez, sabe? Mas, né? Né? Mas então é muito mais pra esse lado aí, sabe? Até a prova aí que saiu um Call of Duty por ano. Tá aí. Black Ops 2 agora. Tá, né? Em breve Black Ops 2. O Assassin's Creed também, tipo... Também. Eu fico meio puto com o Brotherhood. Pra mim, eu acho todos ótimos. E o Revelation, tô jogando agora. Nossa, mas, tipo, não precisava ter tanto jogo, sabe? Era só fazer... Filtrar pouco mais e fazer um pra cada 3 anos, 2 anos. Fora o de PSP, o de Nintendo DS, Assassin's Creed, que tem um... É, o de PSP lá é um jogo que não sei pra que existe, sabe? Eu joguei... É bem ruimzinho aquele de PSP, pelo amor de Deus, tá? É Altair. E o de DS é pior ainda, se você já viu, o de DS é muito ruim. Não joguei ainda. É muito ruim. Não vi. É o de celular, então. Não vi, não vi. Ezio. É, muito ruim. Mas enfim... Tem essa questão aí também, mas o lance da nostalgia que o pessoal disse que era melhor, acho que por causa desse destaque. O jogo, pra ser famoso, ele tinha que ser muito bom. Tipo, era meio obrigado, sabe? É o exemplo que até não foi na pauta. Os jogos indie hoje. Isso. O pessoal faz 10 caras e sai um jogo ótimo. Verdade. Isso. Esses jogos aí os caras fazem por amor, como era naquela época também. Isso. Eu ia citar o Best, mas o Best não, porque a Warner comprou aí, daí já virou mais... Depois. Mas depois eles compraram. Sim, depois. Mas tipo, eu pego lá o Braid. O Braid é um jogo do nada. Isso. O Limbo, que são os caras bizarros que fizeram da Polônia, sei lá onde que é aquela porra, cara. E sei lá, 3 pessoas fizeram o jogo e o jogo é muito, muito bom, sabe? Mas esse sucesso do Zine, justamente porque ele tá pegando pessoas que conseguem perceber isso. Ou que... é uma armadilha da nostalgia. Ou uma armadilha da nostalgia. Porque o pessoal... A maioria desses jogos são 2D e são... O Best é um RPG de ação nos níveis... Nos meio isométrico ali, e tal. Pega um pouco do Diablo ali no isométrico. Isso. Não é um jogo com gráficos estupendos, é muito bonito, mas não é um jogo com gráficos lindos. Aí tem... que o pessoal quer, os Call of Duty gordinho. Aí tem uns jogos que buscam a nostalgia, mesmo sendo jogos novos, buscam pegar esse pessoal da nostalgia, que é, por exemplo, o jogo do Scott Pilgrim, né? Que apesar de... Total. O jogo do Scott Pilgrim tinha que ser legal, assim, né? Cara. Eu gostei muito de jogar e tal. E tem até bugs, assim, isso que eu achei legal. É massa, sabe? Né? Tipo... Não, e aí eles... Claro, o jogo do Scott Pilgrim, apesar de quem lê e viu o filme, sabia que tinha que ser assim, né? Não tinha como ser uma coisa moderna. Claro, realmente não tinha como, assim. Quem lê as HQs e viu o filme sabe como é que é mesmo. É, mesmo assim, sabe, eles pegam esses jogos, a Sonic 4 também, né? Volta, assim. Então tenta pegar esse pessoal da nostalgia. É, e consegue ser um jogo bom agora, feito agora, mas mesmo assim, eles tentam buscar. É, outro jogo que a gente pode botar é o New Super Mario Bros. Wii, cara. Sim, com certeza. Aquele antigo do Mario e colocou no Wii. Prova que o jogo é ótimo, cara. A gente tava no Diogo, no Frajola, sexta de noite. Ah, vamos sair. Não, daí foi, vamos jogar Mario, New Mario Bros, que um amigo nosso nunca tinha visto, o Bernardo. Ah, é? Eu nunca tinha visto. Sim. Ele, bah, esse que eu jogava no Super NES, vamos jogar. A gente passou até o mundo 4. É isso aí. Sair, não, vamos ficar aqui jogando e terminar essa merda. Sim, é isso aí, é isso aí. E o William Giomini, que só joga GTA, falou, meu, vamos virar isso agora. Porque é muito triste ver vocês dois se quebrando, tentando pegar moeda e se matando. Mas funciona. Agora, mas agora eu vou colocar em pauta essa discussão. Gostaria que o William também comentasse. Fale. Porque Six já iniciou comentando que Xenogears, falaram pra ele jogar, que era um clássico, ele jogou um pouquinho e achou ruim. Tá, por que eu achei ruim? Tá, não, ok, fala. Não dá, aqueles pulos não dá, desculpa. Tá, mas não, tá. Aquilo lá é uma, a jogabilidade é uma mecânica antiga, que não funciona. Não funciona mais. Não, tá. Pra mim não funciona. Batalha por turno a cada 3 segundos também, pra mim, não dá mais, sabe? Funcionava, tá, funciona porque é um jogo bom, assim. E como eu tinha muita vontade de jogar o Final Fantasy V na época, e eu sei que era o por cinco? Turno. Sim. É? O 6 eu meio que terminei, assim, na era do Play 1 ainda. Ah, sim. Mas o 4 eu terminei quando, na época que o Julinho me emprestou, daí eu joguei um pouco no Game Boy dele, e deu, cara, eu vou ter que jogar isso aqui em casa, no emulador, com calma. Uhum. E eu fui, joguei. Só que com save state, porque a cada pouco aquelas batalhas de turno me irritavam, saca? E aí o Xenogears é a mesma coisa, me irritou demais a mecânica. Graficamente ele envelheceu pra mim muito mal, que nem o Final Fantasy VII, assim. Sim. Envelheceu mal mesmo, assim, é feio de ver, sabe? É verdade, vá. A época do Play 1 tem um jogo horrível, assim, sabe? O 64 fazia melhor, mas era o quadradão melhor, senão tinha que ser rilhado. Sim, polígono não, mesmo assim. É que não era serrilhado o 64, né? Tipo, é bizarro. Não, mas mesmo assim... É. Mas tá, é que na época o pessoal queria 3D, tem toda essa vibe aí. Sim. Aí, mas eu não consegui jogar. Eu sei que o jogo era longo, e aí eu tinha medo de jogar ele no PSP, porque era pirata, óbvio. Mas tinha aquele problema do enfrentar o Deus lá, né? É. Não lembro como é que era. Daí eu pensei, uhum, vou chegar lá, vai dar merda, então já meio que desisti. Joguei umas 6 horas de jogo e eu larguei, assim. Não, pois é, eu terminei esse jogo ano passado, eu não tinha jogado, e eu adorei o jogo. A história deve ser maravilhosa. Eu adorei o jogo, tipo, tudo isso aí, eu realmente, no início, os pulos eram ruins, principalmente por causa da câmera. É, câmera também. Mas depois eu acabei me acostumando, ou não dando bola, porque eu gostava tão do resto, e acho o jogo ótimo, eu recomendo para todos. Como vocês explicam todo isso? Todo mundo acha, todo mundo recomenda esse jogo. Como você, Yuri, como você explica eu... Uma pessoa que acompanha os videogames praticamente desde o início deles. Joguei e achei ótimo o jogo. É fator nostalgia ou não? Então, eu acho assim, cara, que tem jogos que, independente do seu tempo, eles são muito bons, entendeu? Eu acho que o que a gente tá vendo aqui não é o problema da nostalgia, talvez. Talvez o maior problema seja por que a gente não gosta dos jogos atuais e só quer achar bons jogos antigos. Sabe? Pô, eu também, eu demorei pra jogar o Chrono Trigger, cara. Eu fui jogar mais tarde. Eu também demorei muito. Cara, e eu já achei fantástico o jogo. Excelente. Foda pra caramba. Excelente. Outro jogo também que eu demorei pra jogar foi o Batman e Robin Adventure, sabe? Que tinha do jogo, que tinha do desenho. Eu virei o jogo, achei muito foda, sabe? Então, tem todos esses jogos, assim, que eles são bons. É como o Judy falou também, voltando também àquilo que ele disse, que os caras faziam por amor naquela época. Sim. Hoje... Talvez eles façam mais por dinheiro, talvez, mas a gente também não pode dizer que tudo é uma merda. Tem muita coisa boa aí, entendeu? E a gente tem que saber selecionar. Eu acho que esse é o lance. Exatamente, eu acho que é isso aí. É o lance de saber filtrar no lance. Porque antigamente o lance era muito mais único. Eu acho que... E hoje não tem tanto jogo assim também, né? Não é como na era PlayStation 1 que saía um jogo... É, tem menos. Jogos por semana. É, tem menos. É verdade. É que naquela época o que tinha de estúdio e gente fazendo jogo era um troço incrível. Hoje já tá bem filtrado isso aí. É, hoje já tá mais... Por isso que é bom, sabe? Todos os jogos... É, mas é que também tem aquela coisa, né? Na época do PlayStation, muita empresa aí entrou só pra ajudar a crescer o console, tá ligado? Isso aí também, né? É third parties... Então, veio muita merda junto. Veio também. Agora, não, outro assunto interessante, conversando com o Matheus Lima sobre Metal Gear Solid. Que ele disse... E... É, não, e aí... Tá, depois eu quero falar sobre Metal Gear, por favor. Não, por favor, tá. E aí, tá. A gente tá comentando sobre finais de jogo, eu falei, cara, pra mim um dos finais mais foda é o do Metal Gear 4, porque explica tudo, tu termina assim, tu, bah, meu, que massa, saca? Sim. E aí ele disse, bah, Metal Gear é uma série que eu curto, só que eu nem vou jogar o 4 porque eu deixei passar o 1 e o 2. Aí eu disse, tá, como assim? Ele disse, não, eu só joguei o 3 no PlayStation 2. Eu digo, não, tudo bem. O 3 realmente pra mim é o melhor. O 3 é o melhor, sabe? Seguiu do 4. É, mas ele, eu falei, tá, mas e tu. Tranquilo, porque eu, e cronologicamente o 3 é o primeiro, então, tipo, pode jogar os outros depois, tranquilo, tá? Os do PSP, se tu quiser e tal. Ele disse, não, eu nem vou jogar porque o Metal Gear Solid 1 acho a jogabilidade ruim. É igual dos outros. E eu falei, cara, mas é muito parecido, o 2 é idêntico e o 3 também mudou um pouco. Ele disse, ah, não, mas tu tá falando isso porque tu tem o fator nostalgia. É. E aí? E aí? O que vocês me dizem, amigos? Olha só, eu vou falar uma coisa assim, ó. Recentemente eu comprei aquela versão HD do Metal Gear. Ah. O 2, o 13 e o do PSP, que é o Peace Walker. Eu queria comprar só o Peace Walker, mas só saiu essa versão no Japão, velho. Que merda. Porque o 2 e o 3 eu tenho de Play 2 já, nem queria, sabe? Bem, o que, que eu achei? Olha só. Metal Gear eu achei legal, cara. Eu não achava muito triste, mas vocês falam tanto. Falam, não, tem que ver, tem que encostar isso. Sabe, porra, não é possível. Sim. Aí eu fui lá, cara, e eu vi que ele é um jogo legal. Mas ele é um jogo que tem que ter paciência, cara. E eu acho que talvez seja por isso que eu não tenha gostado tanto. Talvez o Lima não tenha gostado tanto. Porque ele pegou numa época que agora, eu pelo menos sou assim, eu vou, jogo, termino o jogo e deu, tá ligado? Às vezes nem mexo mais nele. E às vezes a gente tem que curtir mais. Esses jogos, sim, como Metal Gear, e acho que até os Final Fantasy, o cara tem que curtir ele, tem que viver ali aquele mundo, sabe? E às vezes, no dia de hoje, não é nem tempo, cara, mas hoje talvez a gente não esteja mais com... Os jogos, eles meio que te direcionam assim, ah, jogue isso, daqui a pouco vai ter um lançamento novo, jogue o lançamento novo, pronto. Então talvez seja por isso que eu não tenha gostado tanto. Não, hein? Talvez tem gente que acha Metal Gear Solid 1 ruim. Com certeza, deve ter. Ele odeia Metal Gear. Não, é que aí tô eu e o Fuca que a gente gosta pra caralho, assim. Sim. Talvez aí, nós não faz sentido vocês falarem mal, mas acho que até faz um pouco, sim. Que a jogabilidade do Metal Gear Solid 1 é o Pac-Man, né? É uma sala assim e tu tem que correr atrás da caixinha. É isso aí. Tu cai fora. Mas o Yuri levantou um lance interessante, tipo, de estar acostumado. Eu tenho um amigo que mora no Maranhão, que ele é do Fórum de Gano, o Anselmo, não sei se ele nos escuta aí, manda um abraço pra ele. E aí, ele é um cara assim que ele conhece tudo que é underground até 2005, 2006, porque ele teve um problema grave nos dois olhos e teve que fazer transplante nos dois olhos. Caralho! Assim, velho! Tipo assim, isso, né? E esse, tipo, ele me falou que ele gostava de uma série de Mega, que depois saiu pra Saturno. O primeiro jogo chamava War Gods. War God? Não, como é que é? War Gods é do Não é War Gods. É um RPG tático do Mega, cara. War alguma coisa. Não sei. Que aí depois a série virou Langrassier, uma coisa assim. Sabe o que é? Tá, é isso aí. E ele é fanzaço, jogou todos e tal. E tá falando de RPG tático, ele disse que na época ele não gostava de Fire Emblem, que ele achava meio toscão e tal. E aí eu falei, bah, eu digo, eu não gosto muito de tático. O que tem aí de tático hoje em dia? Ele disse, bah, cara, depois que eu fiz a operação nos olhos, eu perco a recuperação, é muito lenta, saca? E aí eu só jogo o jogo mais fácil, pra não parar de jogar e tal, pra não perder o ritmo. E aí eu só jogo FPS e tal, que é coisa mais tranquila, só que eu não consigo ler direito, não fica muito claro, então eu só jogo. Então, eu nem não sei mais jogar isso. Então, eu nem sei se tem coisa boa ainda aí ou não. Então, é um fator interessante que hoje ele quer um cara que jogava essas coisas mais underground, gostava um monte de RPG. Hoje, ele já tá mais acostumado a jogar FPS e tal, e ele estranha essas outras coisas. E aí, muitas vezes, pá, eu digo que é ruim, mas eu nem sei direito. É? Saca? Então, é uma questão de costume. Hoje, as pessoas devem, tipo, pessoal criticando aí, que não tem mais de RPG que preste. Eu escuto um monte isso aí. Ah, que o Japão não sabe mais fazer RPG, não sei o quê. Não sabe mesmo. Ou que os jogos são muito... Será que não sabe mesmo ou nós estamos acostumados a outras coisas hoje, ou que os jogos não são muito compridos ou que os jogos são muito fáceis. Nossa. É verdade. Isso aí, Yuri? Mas, cara, isso de jogo difícil e fácil, eu acho meio babaquice, sabe por quê? Porque naquela época a gente não tinha save, a facilidade do save que tem hoje. Hoje a gente tem... Até tinha, mas não era bem assim, né? O pessoal também não... A desculpa do tempo aí acho que cola um pouco também, porque... Sim. Nós estamos mais velhos. O público voltado pra games somos nós, não são crianças de 5 anos com uma vez, sabe? Não tem mais mascote. É. Sabe que o pessoal aqui, todo mundo trabalha, o Júlio volta aí 10 da noite, não sei nem se joga muito ainda. Eu durmo e trabalho, é o que eu faço. Aí, foda, né? É. Por isso que de RPG até tem a parada de salvar, não tem a parada de salvar e tal. E eu acho que o Fuku falou a verdade, tipo, a gente tá acostumado com outras coisas. Talvez melhores ou não, mas... É, pois é. Coisas, é, eu acho que até a indústria colocou esse costume na gente, né, cara? Com certeza, com certeza. Eu até fiquei pensando assim, bah, será que realmente é a minha culpa? Eu tava conversando sobre isso, sobre o Seika, sabe? E a gente bateu um papo ali e realmente, pô, será que sou eu realmente que quero terminar um jogo e começar outro? Ou é a indústria, a mídia que me impõe isso, sabe? Pô, isso é tenso, é, cara. Hoje eu já jogo e penso assim, tá, tô no meio do jogo, digo, acho que o próximo que eu vou jogar vai ser esse. É, exatamente. Tipo, nós estamos muito direcionados já. É muito foda isso. Cara, a gente tá muito alienado, velho. Que merda isso. É merda mesmo. E a questão da música até, que nós comentamos isso. Antes... A música é um tópico bom. Música, que é muito interessante, né? Muito, isso aí das isso músicas. Isso aí o Júlio falou outra vez e porque, tem quase... É, por que as músicas antigamente são mais marcantes que as músicas de hoje? A gente lembra mais, tipo, nós comentamos na outra tentativa de gravação, a gravação do Uncharted são... orquestras e tal, é um troço fantástico, assim, de qualidade de filme. Tu escuta e tal. Sozinho agora. Tu escuta sozinho, tu acha sensacional, mas tu. Diz que é Richard Clayderman, mas é um Uncharted. É. E tu vai achar ótimo. E aí tu. Mas tu vai lembrar, tá, me canta aí uma música do Uncharted, fora o tema lá principal. É. Né? Não tem, cara. A gente não se lembra. E aí. Nossa, até hoje todo mundo lembra do Puk Puk Puk. Claro. Né? Não, porque o tema do Mario é um tema mais clássico que todo mundo conhece, né? Isso, não sei, isso. Também tá na cultura pop, enfim. É. Mas, porra, todo mundo conhece essa putaria. Minha prima, que nunca joga videogame, que é a irmã desse gurizinho aí que falou mal do Shank. Eu chutei e fiz ele dançar dubstep pra aprender a viver. E aí foi o seguinte... Esse dia a gente tava lá, eu falei, eu tava escutando música, né, eu tava lá no PC viajando, e eu tenho as músicas lá do videogame e tal, daí eu botei a música do Mario, e tu, Mario, até a música mais bizarra do deserto do Mario, acho que deve ter os tons no fundo do tema, sabe, sei lá, sim, é o Mario, daí eu coloquei a música do Sonic 1, que é uma música que também todo mundo lembra, mas quem é gamer, e eles não sabiam que música que era, deve ser algum joguinho assim de bichinho também, tipo Mario. É. Não é Mario, é Sonic. Não, mas ele já conseguiu fazer uma relação. Sim, já fez relação. Claro. Se tu vai mostrar uma música hoje do Assassin's Creed. Eu não fiz isso, sabe? Mas o cara ama Assassin's Creed porque eu falei, ó. Vou ter condicionar a gostar do Assassin's Creed primeiro. E aí ele foi lá e gosta, ela deve ver sempre. Mas ele não sabe a música. Não sabe. Não sabe, nem eu sei a música. Aí, aí a gente. Não sei se tem uma música. Já entrou uma vez e entramos nessa questão de novo. Vamos trabalhar ali. Temos a questão que eu acho que o próprio Hillian gritou aí no fundo, eu ouvi, né? Pois de é, longe. A gente se empolga aqui e o Hillian. Da repetição. A questão da repetição. Então tínhamos um hardware limitado. Então a música não tinha muito tempo, assim. Até no Rock'n'Roll Racing, né? Eram músicas de 3 minutos, até mas no cast repetia. É. No cast passado, eu deixei toda a música do Final Fantasy VIII, deixei toda do 7, deixei toda do Metal Gear, mas a música do Streets of Rage 2 eu não pude deixar, porque ela se repete depois. Isso. Né? Daí eu tive que deixar um minuto e pouco. Ah, então tem essa questão. Claro que tu vai gravar melhor a música que fica se repetindo o tempo todo. Tu vai ficar ouvindo o tempo todo. Não que ela seja ruim e tu... porque ela repetiu. As músicas eram ótimas, claro, porque já envolve aquele fato que nós falamos do jogo ser único, do jogo ser mais caprichado, de ser realmente bom pra se sobressair as outras coisas, né? Claro, tínhamos vários gênios nessa época, né? Porque, pô, os caras... Gênio... De questão. Gênios pra nós hoje, mas eu acho... Eu colocaria mais pioneiros, sabe? Do que gênios. Não, cara, porque, por exemplo, tu pega esses... Gênios na música, isso eu acho que... Os caras, tipo, música, faziam... Principalmente os caras... É, os caras... Cara, três tipos de jogo completamente diferentes, os caras mandavam muito bem, sabe? É, cara, é... Mas eu acho que uma coisa é que isso que o Fuka falou é verdade. Será que os caras... Bom, eles eram os primeiros, vamos tentar isso. Deu certo? Não. Ah, tentar isso. É. Sabe? Isso. Eu acho que é mais por aí, sabe? Eu entendo o que tu quer dizer com gênio também, Júlio. Eu entendo. Tipo, os caras, eles sabiam também o que estavam fazendo. Não era... Ah, simplesmente um lá, um arigóia, vamos fazer aqui a orquestra. Não, não é isso, tá ligado? Enfim, aí tem a questão da repetição. E claro, tu vai lembrar, vai entrar aí no apelo... por osmose no cérebro, claro, óbvio, porque ficava repetindo. Mas tem uma outra questão que a gente se tocou, né, nesse cast que a gente... Verdade. Que a gente gravou e se perdeu no espaço-tempo aí. Bill e Ted, por favor, salve o cast. Que, de uma coisa idiotíssima, que é o volume da música. Verdade. Tu põe o Mario 1, isso. Tu começa lá, e tu ouve lá no fundo, a música em primeiro plano, sabe? É, sem falar, tipo, Sonic, que não é a música, não é em primeiro plano. Ou até jogos de PlayStation, Tony Hawk's, que não é em primeiro plano. Mas a música tá ali alta, no fundo, ela tá envolvente. Aí tu pega, tu vai jogar um jogo... Meu Deus, saudade. Hoje em dia, Tu vai lá na opções, tem sons 10, vozes 10, música 8. Tá sempre mais tá baixo. Tá sempre mais baixo, cara. Um costume que eu peguei, até eu falei pro Fuca, nós falamos no AutoCast, no Mario Galaxy, eu fui lá, baixei os volumes dos sons e deixei o volume da música mais alto, assim, por exemplo. Eu faço isso com vários jogos, assim. Não Sim. criticando, pelo menos da minha parte, mas acho que é porque o jogo tá mais adulto, mais cinema, tá mais cinematográfico. Tem, isso, a bem. Música tem que estar mais baixa. Com certeza. Mas é isso aí, né? Pega mais porque na época tava na cara, né, velho? Isso, era na cara. Então, como tu não tinha como processar som de floresta, som de caminhando na grama, som do fogo pegando, matando bicho, isso, tu isso tinha dois sonoros, tu implementava na música. E também tem a ver com o clima, né? Total, que nem a gente falou, total. Fuca citou o famoso Puk-Puk-Puk, né? É. Porra, o Mário tava lá num lugar com Dark. Arbusto. Dark. Arbusto. Feliz, né? Feliz, né? Arbusto com nuvem, né? Meu Deus. Aí ele desceu num cano. Ele foi num lugar lá que o fundo era preto. Porque no Nest tu não sabia, né? O que era. Podia ser a luz desligada, podia ser preto que era todo de ébano. Fundo preto. Podia ser tudo que era. Como é que tu vai dizer que o lugar ali é uma caverna misteriosa? Tu botando uma música misteriosa. Como é que tu vai dizer que o cara subiu e essas não é algodão doce, é nuvem? Botando uma música que remete ao céu. Como é que tu vai dizer que a Chemical Plant lá do Sonic é um lugar, é uma fábrica do mal, que é perigosa, com a música perigosa? Tipo, porque o cenário era feliz, era bonito, eles não tinham como envolver mais... É. É. Aquelas coisas de tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, por exemplo, no Donkey Kong Country Returns, assim, lá no fundo cai o troço que explode, que vem a onda, que vem. Não tinha, cara, então tu tinha que envolver até com a música, né? No Donkey Kong Returns as músicas são uma merda, né? As músicas do Returns não são boas. Não acho uma merda. Eu acho ótimo, mas não são comparadas com as velhas. Porra, Dave Wise. E não é nostalgia. Realmente as velhas são. Não é nostalgia. Tipo, Dave Wise era bom, saca? Na época do Donkey Kong, o cara que fez a música do Donkey Kong. Meu, sabe, são muito boas as músicas. Que tu escutei hoje, sabe, ficam marcados também. E não era só por causa disso, mas as músicas do Returns eu me decepcionei, sabe, ouvindo assim, que coisa, sabe. O que tu acha desse assunto aí, Yuri? Então, cara, eu realmente acho que as músicas, elas ficam mais na nossa cabeça porque... Ah, eu, tipo, as músicas do Mario, tá? Eu achava muito legal, sabe? Eu me lembro de todas elas. Mas eu concordo com o que o Six disse também. Hoje em dia, é muito mais fácil a gente... tem muita mais ação... muita mais coisa, como se fosse um jogo-filme, e tu não presta atenção naquela música que tá ali de fundo. Agora, com o Mario, como ele tinha que representar as coisas do cenário, realmente, fazia mais sentido eles botarem de primeiro fundo ali a música. E aí também, fora, que a gente às vezes repetia muitas fases. Os jogos deles, como não tinham save, tu tinha que repetir. Pô, eu me lembro até hoje da primeira fase do Mega Man X, cara. Sabe? A musiquinha. Tan, dan, dan, dan, sabe? Entendeu? Então até hoje eu me lembro, pô, porque eu joguei tanto aquilo ali que ficou na minha cabeça. Tem isso também. Mas, pega a última aí, a última edição lá da Game Awards lá. Quais eram as músicas, né? Sonic Generations, que são as músicas velhas e clássicas refeitas. É. Bastion, que é um jogo que é simples e tem muita música no fundo na tua cara, que são músicas fora. Se repetem também, né? Estão toda hora se repetindo as músicas. E olha só a comparação. E o Skyrim, que tem algumas músicas boas, mas a música que mais chama é o tema, sabe? Que o tema é sensacional. E quando vem dragão... o tema é muito épico. Acho que eles fizeram muito bem isso aí, de condicionar o cara quando vem um dragão, alguma coisa. Claro, o tema. Tu lembra porque mais fácil. Lembra, né? Muito mais fácil com o certeza. Tema do jogo, sabe? É uma música que eu lembro muito mais o tema do Skyrim do que o do Assassin's Creed. É, exatamente, cara. Porque se tu vê o dragão, tu pensa assim, bah, é agora que eu vou ser o foda, tá ligado? É agora. Momento... pra matar esse bicho, e aí começa a vir aquela musiquinha. Cara, eu aumento o volume aqui em casa. É agora, vamos lá. isso tudo que faz. Mas pois é, Yuri, tu lembra da música do Mario do Deserto do Mundo 5? Tu vai lembrar da música. Agora, tá, okay. Se eu perguntar pra ti se tu lembra da música do Uncharted 3 na parte do cemitério de navios, tu vai lembrar? Não. E nem tem muita música nessa parte aí. E não tem música nisso aí, cara? Não, agora... tem. Tem algumas partes. Mistério, musiquinha, mistério. E isso é até interessante colocar, porque é mais filme ainda, porque o filme não tem música toda hora. É. A maioria dos jogos aí já não tem música toda hora. É só em alguns momentos importantes. Tem isso também. Tem isso aí também. Mas a música de hoje é boa, não entendo. É sensacional, porra. Música do sensacional. Orquestras inteiras, músicas assim, profissionais. Vocês já jogaram... Julie, pra ti, ó. Tu já jogou Zelda Spirit Tracks? Sim. Tá, tu tá ligado que tem uma musiquinha que até, ó, pra tu ver. Faz tempo que eu não jogo, mas não tô lembrado. Mas que ela é muito boa, ela fica repetindo muito na minha cabeça, sabe? Que ela quando tu tava chegando num lugarzinho, numa cidade, pra fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que ainda tem músicas assim que eles precisam marcar. Mas hoje, como nos jogos, digamos assim, dos consoles, dos PCs, como eles focam na narração, tu vai lembrar muito mais, sei lá, de um tiro. Perdão, de um som de um tiro. Do que o som da música, tá claro. Ligado? É como tu vai ver um filme hoje em dia, tu vai ficar olhando se tu consegue definir o efeito especial, se é real a cena, do que se o roteiro é bom. A explicação, o cast anterior, momentos musicais, saca? Só a maioria é jogo antigo, né? A maioria né? é jogo antigo. É, não, tá aí a prova mesmo. A prova viva, sabe? Eu até queria falar isso, porque o Julio pegou um jogo de Atari, saca? Porque a música é o que mais chama naquele jogo, saca? Sim. Eu lembro que eu joguei isso aí, eu não me cagava porque, tipo, eu já tava mais velho. Daí o Lanzoni pega a música do Shadow of Colossus, e aí o Frajola pega as músicas do Final Fantasy. Do Final, sim, claro. Óbvio. Mas hoje não tem, assim, a GG pegou, o único jogo foi a GG que pegou do Skyrim, que é a que a gente falou agora, assim, do uma música que chama, saca? Uh-huh. Mesmo. Mas eu não vejo o pessoal pegando músicas mais novas, assim. Não. É bem complicado, né, cara? Não, pois é, tipo... Se tocasse no final, assim, no momento foda, aí beleza. Não, pois é, mas essa questão de repetição também. RPG é mais fácil de lembrar de músicas, porque as músicas se repetem, tipo, as músicas de batalha, as músicas de cenário e tal, aí é mais fácil de lembrar também. Daí eu tava pensando, se eu participasse daquele cast, eu ia pôr a música... Do trailer do Dead Island, que eu acho sensacional, mas do trailer do Dead Island. Olha só. E a música do trailer do Assassin's Creed do Ultimate, o Revelations. Aí, beleza. Que é foda pra caralho, né? Foda, mas são músicas de trailer, não são músicas de jogo, sabe? Pois é. Estranho isso. Mas a minha música do final, vocês curtiram, né? Olha ali. Se eu participasse desse cast aí de músicas e tal, eu ia falar da música do... Cara, a música tema do Final Fantasy III eu acho muito bonita, que é cantada e tudo. E a música do final do Xenogears é sensacional, cara. É sensacional. Mas, tipo, músicas de final. Aquele momento que acabou o jogo. É o momento do Final Fantasy III. E sem falar que o início do jogo também é um momento, né? É a mesma música. É a mesma música? É. Porque eu não terminei o jogo. É. É a mesma música do Snow. Mas o casamento é muito foda, cara. Eu achei muito foda. Tu tem que ver no início, na sequência final do jogo, se encaixa, mas olha, com uma luva, né? Perfeito. Perfeito, sabe? Pessoal, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Oi. Primeiro, o que vocês acham da indústria de hoje, certo? Se sustentar muitos em remakes, que nem 3DS no começo, que tinha muito remake. Certo? Armadilha da nostalgia. Simples e pura. É armadilha, ok, beleza. Mas então questão troféus e leite, galera mais leite. Olha, Yuri, eu acho assim, fato. Saca? Eles, hoje em dia, errar é fatal praticamente. Isto. Então, pra eles, é muito mais fácil eles tentarem com algo que já tá aí no mercado do que algo totalmente novo. Mas, concordo 100% contigo. 100%. Por isso, eu mando um beijo para a Suda51. Esse cara aí, ele é foda. E eu vi o novo jogo dele lá, o Killer não sei o quê, que é tipo Killer 7 no Japão. É, eu quero... e não é. Eu quero jogar, eu achei muito foda. Só isso aí. Não, mas é que nem filme, né, cara? Shadows of the Damned agora, um beijo. Vamos ver o Superman... Tá. Porra! É mesmo? É um jogo bizarro que ninguém... Ficou totalmente underrated porque ano passado ele saiu no meio de um monte de jogo bom. Sim. E ele é um jogo bom, só que ele é um jogo zoado, sabe? Ele é um jogo de piada pronta. É um jogo ele me lembra muito Uma Noite Alucinante 2 e 3. Ah, lá. É? Tem uma piada com o Ash, inclusive. Olha ali. Quando eu tenho o telefone ali, não, aqui não é o Ash, não, desculpa. Não é. E tipo, é muito bizarro, é muito grotesco, tem demônios e pessoas peladas e... Foda-se, é um jogo divertido, sabe? Não é um jogo que vai marcar a tua vida. Mas o pessoal não dá atenção pra esses jogos porque não eles dá. Querem mais coisa pronta. Mas... Claro. Então, vamos esperar por mais. Tá. E outra coisa, assim, ó, vocês que gostam bastante de Final Fantasy, vocês acham que vale a pena ter um remake de Final Fantasy VII ou não? Eu acho que sim, porque. Baseado na definição. Não dá assim, pra jogar. Fazer o jogo mesmo, do zero. Assim. Obrigado, Juliano Mora. Não dá, cara. Tamo junto. Não dá. Eu lembro que escutei o um download. E aí quem foi, né, se quiser lembrar, Pablo Prime falou assim, roxo. Eu não consigo jogar porque eu olho pra tela e vejo um pato roxo. Aí eu me mijei nas calças, né, e eu fui olhar um vídeo do jogo, assim, Meu, é um pato roxo. É um pato roxo. E é um pato roxo. Aquele cabelo do Cloud, aquela coisa assim. Aí tu olha o Final Fantasy VIII, é normal, melhor. É lindo. É melhor, meu, é gráfico antigo, sim, ok. Mas tipo, dá pra entender, pessoa, mas não é um pato roxo, sabe? É verdade. Sim, é, que nem parece o ego, né, cara? É, aí tu acaba perdendo um baita roteiro, um baita jogo ali por causa do pato roxo, assim. É, mas é que tá, são dois grupos que querem o remake do Final Fantasy VII. O grupo que jogou, eu, e achou demais, mas hoje não vai nem jogar. O grupo do Frajola, vou pegar o grupo do Frajola, que melhor jogo do mundo, Final Fantasy VII, pato roxo, pato roxo é uma merda, cala minha boca. Cala minha boca. E a jogabilidade, eu joguei esses dias. A ali, morte dela me faz chorar até hoje. É, mas é. Assim, tu vai subir na montanhazinha lá, não, tu não encontrou nem com o Manche o jogo, porque ele era ainda com a radinha. Não, mas nem DualShock, né? Nem DualShock era, então... Para, né? Para e pensa o que tá fazendo, né, cara? Meu amigo, por favor. Gráficos merda pra caralho, tá? As músicas são perfeitas, ótimas. Sim, sim. Mas, assim, tirando isso, não dá mais. E o segundo grupo, que é o pessoal que nunca jogou, tipo Fuca. Tipo, isso, que, é, o Final Fantasy. Tipo eu também, assim. É, nunca jogou e tem uma curiosidade, assim, talvez mínima. Ah, cara, se saísse um remake, eu acho que jogaria. Claro que sim. Eu também, quer ver? Uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Merda, né? Tem o Shadow of the Colossus e o Ico em HD pro PS3, porque eu não tinha jogado da geração passada. E eu achei fantástico os jogos, sabe? Então, eu acho que isso daí também vale a pena. Cara, assim, nesse caso bem específico, o Ico e o Shadow of Colossus, eles são jogos únicos. É, meu, obra de... É, exatamente. É único, saca? Eu acho. Lembra quando a gente viu no show, meu e tu, aquele jogo? Sim, tá louco. O que é isso? O que é isso, né? Não tem música, é só a pessoa, o que é isso? Só não atira, só anda sozinho, levando uma pessoa branca pela mão, o que é isso? Meu Deus. Julie. Novidade total, né? É. Parecia vida real. Tá, olha só, vocês acham que a gente ter nostalgia, gostar só do antigo, é coisa de velho, assim? Ah, porque na minha geração era melhor isso aí. Não, não, não. Tá. Não é não? Tá. Vocês acham sim que realmente, tudo hoje é uma merda, mas na minha geração que era bom, eu acho, né? Eu acho que envolve isso aí, é natural do ser humano, veja, eu, aluna de Matheus Six. É natural do ser humano isso aí, por causa da época. E eu acho que não é coisa de velho, não... Porque eu vejo seguido no Facebook as pessoas que eu cancelo a assinatura pra não ver mais, de botarem. Ai, Crash Nitro Kart, se você jogou isso, você está velho. Ai, as gurizadas embaixo. Era muito bom, nasci em 98. Era muito bom esse jogo, ai, adorava. Meu, e se eles estão tendo nostalgia de um jogo de outro dia? Tá, não é outro dia. Porra, tipo, é outro dia. E todo mundo tem, cara. Não adianta. Vamos pegar o novinho, Yves Aguiar, fez aniversário hoje, parabéns. Parabéns, Yves. Aí, parabéns aí, ó. Debutante. Só que o parabéns ele vai receber só semana que vem. É um parabéns com o Neném, né? Mas vai lá. Mas aí o Neném não joga coisa velha, porque o Neném Yves só acha que o que é bom é hoje. Então chupa essa manga, Fernando. O amanhã é hoje. Hoje, ele prefere o hoje mil vezes. Ele... Exemplo muito bom de São Paulo. Guri, Kaique de Monk é um cara que joga muita coisa. Tipo, ele não é muito fã do jogo. Ele gosta do jogo de hoje, sabe? Tá, beleza. Joga atuais. Ele joga muito Street Fighter. De luta, joga, de luta. Ele ama jogos de luta, tá? Mas ele foi jogar Sonic 2... E cara, ele joga. Eu nunca vi alguém jogar tão mal Sonic 2, parece piada. Eu nunca vi alguém jogar tão mal. Porque é só ir pra frente e pular, mas ele não acertava os pulos, ele não acertava o tempo das coisas. Eu falei, cara, que bizarro que tu é, velho. Isso irrita um pouco, né, pessoal? Irrita, porque ele falou, isso é muito velho pra mim, saca? Pula, cara, meu Deus. É muito bizarro, cara. Assustador. É assustador, saca? Assustador. E tem esse pessoal aí, né, que. Não, tem, eu conheço pessoal assim, que uma vez também, assim, eu fui em casa, teve uma dificuldade pra jogar no Super Mario Bros. Wii, eu pulo aqui, cara, pulo aqui, aí ele, não, mas como é que eu faço, tá, eu ia lá e pegava ele, tá ligado, ia levando, sabe, e me irritava, é muito tosco isso aí, mas cara. É engraçado, né, se vocês pararem pra pensar, 90% dos jogos antigamente, qual era a principal ação no jogo, pula. Pular e andar, né. Tipo, que sonho, hein? Que sonho. Bizarro, é a vida real. Eu caminho e pulo. É a vida real. É o jogo da vida, cara. O Johnny, né? O Bernardo jogando o New Super Mario Bros. Ele não sabia pular nos candelabros e ficou mexendo, tá ligado? Sim. Né? Na fase do castelo. Mas o Pia terminou Batman Arkham Asylum esses dias. Eu falei, porra, é só pular, caralho, cara. Mas, sim, né, os caras conseguem fazer umas coisas impossíveis e num bagulho fácil se perdem, né, meu? Cara, incrível isso. Mas aí o Julio falou que isso aí é normal, mas tu sente isso também? O quê? As coisas velhas são melhores. Não, eu tenho que pensar. Não, mas aí já envolve uma questão intelectual. Até musicalmente falando, eu acho o Fighters uma banda boa, curto 10 músicas. Mas assim, mas é uma banda 10 boa. 10 músicas já. É uma banda ótima, mas é uma banda, sim, dos anos 90, nasceu lá. Sim. hoje, pra mim, não faz sentido escutar, desculpa. Sim, sim. White Lima é bom, mas tipo, só. Só. O resto não me desce mais. Não, mas aí... muito mais escutar uma coisa mais, sei lá, o pessoal, tipo, o Fuca nunca vai escutar The Drums, exato? Sim, não sei. Exato. Que. Nunca. Não. Nunca, não. Ele vai parar, ele vai pegar o seu... Como vai ter gente que nunca vai jogar Donkey Kong Country Returns? Não sei, o Returns talvez sim, porque é meio... Não, mesmo assim, porque é coisa antiga, mas né, entende? Não, mas essa mas, que... tem, mas aí o Foo Fighters ainda tá fazendo o som dos anos 90 em 2012. Isso. É, isso. Entende? Isso. O Donkey Kong Returns é os anos 90 em 2012. Tá certo. Saca? Isso. Tipo, vai pegar aquele pessoal, vai pegar o novo que vai experimentar e tal, vai curtir, mas tem o pessoal que vai estar escutando The Drums e Skrillex e não vai? É, assim, Skrillex. Ó, Yuri, a minha resposta é sim e não, por quê? Porque, assim como a música, tem músicas da época... Cima do muro, assim? Como é que é? Sim e não? Sim e não, por quê? Calma, eu vou explicar. Hã? Tem coisas, por exemplo, rock progressivo, ele praticamente não existe mais hoje. É uma coisa que tá datado, saca? Sim. É lá, então... Tipo, ele é RPG de turno. Isso, é RPG de turno, exato. É RPG de turno. É aqueles que tu vai ler na Wikipedia e tem lá, console RPG. Isso, é esses aí, é saca? Então, eu vou lá e vou escutar as coisas antigas e eu gosto, eu curto, tá? É fator nostalgia? Pode ser. Pode ser. Ou não, porque não existe mais hoje pra fazer uma comparação. Então, pra fazer uma coisa antiga que não existe mais hoje. Mais ou menos, meio que existe, né? Tem umas putaria aí. Tem, tipo, tem. O Mars Volta e o Rush Novo aí é uma bosta. Mas o Rush Novo é da... Tá, mas, bom, enfim. Não, enfim. Pera. E o Rush Novo é bom? Rush Novo... É. O Rush Novo toca coisa nos anos 90. No ano 2000. Sim, anos 90 forever. Pô, anos 90, anos 2000. Não, sai da lá. Eles não fazem... Não, eles... O Rush... Will Black Music, eu só escuto o Red Hot Chili Peppers. Cara, eu vou te dar uma máquina do tempo. Sai. É... Sai dos anos 90. Rush é uma banda que nos anos 70 tocava um tipo, nos anos 80 outro, anos 90 outro, e hoje toca... Igual dos anos 90. Não, parecia... Vapor Trails. Tá, enfim, assim como tem bandas que eu gosto hoje, que eu escuto hoje, bandas de hoje. E eu jogo na mesma coisa. Hoje eu escuto metal e power metal e acho massa. É. E é atual. Linkin Park. Linkin Park não é. Fuca escuta não, Genesis, Oasis. Tu escuta Rhapsody of Fire? Escuto. É, ali, ó. É o parceiro, ó. Death Metal. Isso, eu escuto. É, isso aí. Então, jogos é a mesma coisa, sabe? Tipo, tem jogos lá da época que eu acho que é bom e tem jogos hoje que é bom. Então, o fator nostalgia, sim e não. Sim e não, sim, né? Não. Sim e não. É complicado isso. É. Porque nostalgia, como eu disse no início, é uma coisa muito pessoal. Eu acho importante só não cair na armadilha da nostalgia. É. Isso é verdade. Mas para fechar, olha... O mais novo filme da Sessão da Tarde, né, cara? É. Já que tu fez a pergunta, termina aí com a tua resposta também. Que então, faz? Cara, eu acho assim, que tem jogos, como a gente comentou aqui, que são únicos. Esse, acho que independente do tempo, a gente vai gostar. Talvez tenha alguma geração que esteja mais acostumada com jogos mais atuais, que talvez não ache tão legal. Mas a grande maioria, o grande público, assim, acho que vai curtir. Agora, tem jogos que nos marcaram, entendeu? Exato. Independente do puro motivo. Sei lá, foi o primeiro jogo que eu joguei, esse foi o jogo que eu virei primeiro, esse foi o primeiro que eu fiz tal coisa, sabe? Esse aqui tinha o primeiro que tinha CG. E eu acho que isso daí fica na nossa memória. E aí a gente, quando a gente lembra daquilo, baixa aquela nostalgia boa que a gente curte. Pô, como era legal jogar aquele jogo. Que nem eu tenho uma nostalgia muito bacana quando eu jogo Super Smash Bros. Que eu me lembro que jogar aquele multiplayer local... Com a gurizada, sabe? Ah, sim, tá claro, claro. É, eu lembro um jogo bom, nostalgia, que eu Didi Verdadeiro e Diego Kiss, que está nos Estados Unidos, jogando Rock. Terminamos Mortal Kombat Mythologies of Sub-Zero. Acho ótimo esse jogo. Olha ali. É nostalgia pura, porque o jogo é uma Olha merda. Olha ali. É, o jogo é uma merda. A minha lembrança aí na casa do Nado, jogar Top Gear... Do Super NES. Top Gear 1 e 2. Foda, e Mario Kart do Super NES. Eu emocionei quando eu vi Top Gear, cara. Que eu fiquei um dia inteiro naquele jogo, cara. Sério, eu gostava mais. Muito massa. E a gente jogava e os irmãos do Nalo, na época, eram mais velhos. Tinham 18, 16. Eles eram mais velhos. Hoje é pais, né? Hoje é pais. E eles tinham uma prancheta que eles anotavam os recordes da pista. Olha ali. Então, tipo assim, se alguém ia lá e passava o recorde da pista, tinha que ir lá e anotar. E aí... E tipo, ficava a gozação a semana inteira. Ou até alguém conseguir recuperar aquele recorde da pista. Mas era bom, né? Era bom, uma sabe? Pena, ó, uma pena que eu conheci vocês. O Júlio é um cara que eu queria ter conhecido na minha infância. Porque ele tinha um Super NES. Eu lembro que quando a gente era mais novo, até vendo os vídeos aí da Sigma 7, aquele teu filme tosco lá do indo lá no Morro da Corsan. Sim. Eu lembro, cara, eu ia ser muito amigo desses caras, porque a gente tinha o mesmo pensamento. Eu jogava videogame. Sim, e aí tu conhecia a gente pra tocar cartucho, que era uma coisa muito boa. Não era só na locadora pegar o jogo. Sim, sim. Tu ia na casa do cara, pegava o cartucho emprestado. É. Quando eu conheci o Salve, ele me emprestou Donkey Kong Country 1. Eu, meu, quem tem esse jogo? Ninguém tinha esse jogo. Ninguém tinha. Donkey Kong Country 1. E aí foi uma coisa assim, e nossa, hoje, muito amor. E hoje já falam na próxima geração de acabar com jogos emprestados. Pois ou, é. Ah, ou isso aí é meio tenso, né? Cara. Sabe? Era uma coisa, uma época boa. É, eu sinto até um pouco de saudade, muito saudade, porque tipo, eu vejo um macaco, que ele tá todo dia jogando videogame, porque ele só estuda, sabe? Sim. Pô, é a mesma coisa. Lembra a discussão no recreio, que era eu, tu e o Shumi? Sim. Era o PlayStation melhor que o 64. PlayStation não, melhor que o 64. 64 bits. PlayStation melhor que o 64. Era a melhor época. É melhor que o PlayStation. É. E aí, quando eu escuto essas coisas de próxima geração vai acabar com jogos usados, não sei o quê, isso é para Yuri e Julie, isso me vem à mente de UOL e o capitalismo dominando as pessoas. Assim. Com certeza. Né? Com certeza. Ah, é verdade, né, cara? É verdade. Mas é isso aí, é isso aí, é o sistema, velho. Mas é bom pegar um jogo no Steam aí e jogar, tipo, vocês não. Tu até que sim, mas sim, sim. Nunca fez isso. Mas é tri bom, tu pegar um jogo, é massa, massa. Compra tri barato e deixa ele no computador, pode apagar e instalar quando tu quiser e foda-se. Tá lá. Sim. O Frajola nunca vai fazer isso, porque ele quer ter o jogo na estante, ele quer bonitinho lá. Eu coitado, curto. Eu vou sentir pena dele daqui a uns tempos. Eu curto caixinhas. Curto caixa. Vai demorar. Eu compro o CD ainda, gente. Então, vejam só. Olha, eu compro o CD, né? Compro o novo do Foo Fighters. O novo do Foo Fighters, eu não escutei ele até comprar o CD. Olha ali, ó. Ali, olha ali. Não escutei. E tinha todo mundo baixou, porque melhor CD do mundo, mas eu disse, encomendei o meu na loja. Chegou, ligaram, comprei e escutei. Fim. Isso aí, ó. Que massa. Estaremos velhos, 60, 70 anos. Vou dar de presente pra vocês. Um vale CD. Vocês vão chorar de emoção. Não vai valer nada, mas vai representar uma época. Porra, vai representar uma época. Então tá, gente, era isso então sobre a Armadilha. Eu já leu a coluna do Diego aí de novo. Bateu um papo, né? Foi bem claro, papo claro. Mesmo, não teve muita. Nem volta, foi muito mas... engraçado, pensa é, só. É, mais bacana. É, não foi engraçado, foi um cast minha... dash, né? Porque foi, dash. Foi um cast sério. E muito amor, né? Muito amor no coração. Um beijo, Magin. É isso. Não, e outra coisa, assim, ó, coloquem aí nos comentários o que vocês acham da nostalgia, se exato. Vocês acham que isso é coisa de velho, se não existe jogos bons mesmo, se a gente não pode comparar coisa nova com antiga, essas coisas assim. Por deem favor, né? Deem sua opinião, como sempre, nos comentários. Amamos. Vocês isso sabem aí. Que sim. Pode xingar a gente e falar à vontade. Isso, pode xingar. E tamo junto. É, e eu não gostava de Mirinda, hein? Tá aí, ó. Ô louco. Acabou. Valeu, gente. Vai lá. Falou, abração.